que eu quero passar. Hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no que eu quero passar. Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maragatu é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mais que nada, samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no fim.